Vamos conversar agora sobre uma ação que será lançada hoje, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Está comigo aqui no estúdio o Moran de Souza, ele que é conselheiro tutelar aqui na cidade. Bom dia. Bom dia, aos ouvintes da RCI. Hoje, às 14h, acontece o lançamento desta campanha? Às 14h, inicia-se essa campanha na Câmara Municipal de Vereadores, né? Tendo em vista ser no dia 18 de maio o dia em que se... Não seria uma comemoração, né? Mas seria uma recordação. É uma recordação, um dia de ações, assim, no sentido de levar para a população, né, a importância que é a denúncia sobre o abuso sexual e a exploração sexual. Porque o abuso é um, né? A exploração é outro. O abuso, assim, em poucas palavras, só explicando, é quando o criminoso, né? O criminoso, ele usa a criança para satisfazer a sua vontade, né? Sua vontade sexual, no caso. Esse é o abuso. A exploração sexual é quando o criminoso utiliza aquela criança ou adolescente para ter fins, né, lucrativos com isso. Pois é, e aqui na nossa região de fronteira, existe até uma situação mais vulnerável com relação a esses casos de abuso e exploração? O que tem que chegar para nós, assim, não é uma totalidade, né? Assim, chega poucos casos para o Conselho Tutelar, mas os casos que chegam para o Conselho Tutelar, nós temos acompanhado, nós temos dado os encaminhamentos necessários, temos orientado as pessoas envolvidas, né, dando suporte. Mas, assim, se nós traçarmos um gráfico, assim, de quantidade aqui em Foz do Iguaçu, poucos casos, né? Assim, às vezes as pessoas, elas fazem uma pesquisa, no caso, e diz que Foz do Iguaçu está lá na frente em relação ao abuso e exploração. Não, por que eles utilizam Foz do Iguaçu? Porque Foz do Iguaçu é a porta de entrada, né? Porque nós sabemos que a aduana brasileira ali, com o Paraguai, a fronteira com o Paraguai, não tem controle nenhum, né? Não tem controle nenhum. Crianças, adolescentes podem fazer o tráfego ali de Brasil-Paraguai, Paraguai-Brasil, livremente, né? Diferente da Argentina, que a Argentina é um controle bem rígido, né? Agora, há uma situação também, porque a gente sabe que acaba sendo uma situação muitas vezes silenciosa, né? A criança, ela sofre o abuso e silencia, até pelas dificuldades, né, de entendimento da situação, muitas vezes. Que informações, que dicas até a gente pode dar para as pessoas para que percebam que esse problema pode estar acontecendo? Geralmente eu sempre digo que a criança, assim, ela silencia por quê? Dentro da sua casa, né, onde que o pai, ele é o responsável para dar segurança para seus filhos, ele utiliza esse subterfúgio, né, e comete esse abuso. Porque eu sempre digo que é o silêncio. Porque muitas vezes a criança, ela não tem a noção do que é aquilo. Então, se o pai comete um abuso com ela, em sua mente, ela acha que aquilo ali é uma situação de amor, de carinho do pai para com a filha, né? Mas, assim, o silêncio também é por quê? Porque é muito medo, né? Gera esse medo. A criança, às vezes, fica com medo de contar para a mãe, de contar para um parente. Mas, assim, nessa situação, o que tem que acontecer? A pessoa tem que cuidar, os pais, a mãe, no caso, tem que cuidar, assim, como que a criança está se comportando, né? Porque muda. O comportamento dela vai mudar. Se ela está sendo abusada dentro de casa, ela vai mudar o comportamento dela. Então, assim, se a mãe, por acaso, notar, assim, alguma diferença, ou até mesmo na escola, muitas vezes a denúncia para nós vem através das escolas, né? Porque os professores e a equipe pedagógica, elas notam a diferença no comportamento dessa criança, então elas denunciam, fazem a denúncia para o Conselho Tutelar. Mas, assim, se porventura algum vizinho, alguém da sociedade souber de uma situação dessa, que uma criança está sendo abusada ou explorada sexualmente, que comunique o Conselho Tutelar. Ou não só o Conselho Tutelar, mas comunique também o NUCRIA, que é a delegacia especializada para a defesa dessa situação. E porque nós, se chegar para nós, para o Conselho Tutelar, essa denúncia, nós vamos atuar, nós vamos acompanhar, nós vamos agir como Conselho Tutelar. E a maior parte dos casos acaba acontecendo no círculo familiar, até pela experiência que vocês têm, em casa, num círculo próximo ali de tios, parentes mais próximos. É até o perfil da maior parte dos casos de abuso que vocês acabam flagrando aqui na nossa região? É quase a totalidade. Dentro do seio familiar, dentro da família acontece isso. Volto a repetir, né, porque como eu te disse antes, a criança, geralmente acontece com as meninas, né? Sexo feminino, com o masculino é mais difícil acontecer com as crianças masculinas, mas assim, acontece essa situação e eles ficam, em certo ponto, assim, retraídos, porque muitas vezes o pai, né, que mais acontece com o pai, eles compram essas crianças. Ó, você não conta que eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Então a criança é inocente, nós sabemos que a criança é inocente. Ela começa a ter um senso assim de saber, de conhecer algo a mais acima dos 12 anos, quando ela passa para a adolescência. Mas enquanto criança, nós sabemos que ela é bem frágil assim e bem vulnerável de acontecer isso com ela. E ela fica em silêncio, né? Porque ela é comprada. Pois é, realmente aí é algo que eu, como pai, por exemplo, não consigo conceber, né, esse tipo de situação. Mas enfim, hoje então, 14h, o lançamento ali na Câmara Municipal da campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes aqui em Foz do Iguaçu. Daqui até sexta-feira, até domingo, na verdade, né, sendo feitas várias ações? A semana toda tem várias ações, né? Tem ação importante que vai acontecer no dia 18 mesmo, que é o dia que a gente tem essa data como prioridade para a gente levar essa conscientização à população sobre abuso e exploração sexual, que vai iniciar na Avenida Brasil, lá no início da Avenida Brasil, às 9 da manhã, e vai ter uma caminhada em toda a Avenida Brasil. Toda a caminhada, que é o nome, Faça Bonito, né? E para a gente realmente divulgar essa importância, né, da denúncia. Nós não podemos se calar diante de uma situação dessa com as nossas crianças. E na quarta-feira eu vejo aqui também que haverá uma blitz, né, na Avenida Paraná, também palestras em instituições. Na quinta, uma atividade no Terminal de Transporte Urbano. Enfim, você que está acompanhando nossa programação, seja sensível também a este tema e esteja atento. Com relação a denúncias, a pessoa que está nos ouvindo, que tem conhecimento de algum caso, como é que pode proceder a esse tipo de denúncia? Até você me perdoa, porque quando eu entro nesse assunto de criança e adolescente, é emotivo, né? Eu sinto emoção, às vezes eu até choro mesmo, porque é algo assim que a gente... Inaceitável. É uma vida sendo... Inaceitável a sociedade que nós vivemos hoje, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos... Eu tenho uma filha de 11 anos e eu cuido da minha filha com... Eu policio minha filha como se fosse um pitbull policiando ela, né? E assim, e peço a Deus que nunca, né, enquanto ela for nessa idade dela, que nunca ninguém coça a mão nela. Né? Porque eu não sei o que seria de mim. Então, assim, como nós somos pais, nós temos o dever, nós temos a obrigação de proteger nossos filhos. Não de nós utilizarmos desse poder que nós temos dentro de casa e abusar dos nossos filhos. Isso é inaceitável no dia de hoje. Inaceitável mesmo. Mas, assim, a campanha está aberta, né? E a população está aí. A denúncia, nós temos o nosso telefone, que é o nosso plantão do Conselho Tutelar, que é o 999-21-7576. Esse é o Conselho 1, que é a região sul. Aí tem o Conselho 2, que é o 9999, aí o 7-4114, que é o Conselho 2. Esse é os telefones nossos de plantão, é 24 horas, esses dois telefones celulares. A qualquer momento que a pessoa ligar, ela vai ser atendida. É 24 horas, como a gente diz, né? 24 horas no ar. Portanto, olha só, anote aí você que está nos ouvindo, né, os telefones para contato com o plantão, né? Tanto no Conselho Tutelar 1 quanto no Conselho Tutelar 2. Conselho Tutelar 1, que atende aqui, grosso modo, vamos dizer, na BR-277 em direção ao sul. Ao, né? Sul, é a região sul. 999, três noves em sequência, né? 999-21-7576. Para o Conselho Tutelar 2, que atende da BR-277, para o Norte. Para o Norte, região Norte. 9999, quatro noves em sequência, 99997-4114. Repetindo aqui o número, 997-4114. Esse é o telefone de plantão, portanto, do Conselho Tutelar 2, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E eu agradeço aqui ao Morandi Souza, conselheiro tutelar aqui da cidade, pela participação, né, no Manhã é isso aí desta segunda-feira. Agradeço o convite, né, da Malu, é a Malu que nos ligou a semana passada, nos convidou. Agradeço o convite, agradeço a você também pela sua exposição e as perguntas, e dizer que o Conselho Tutelar está à disposição de vocês, da população também, né? Assim, nesse todo o Conselho Tutelar, se for uma orientação, qualquer dúvida, nós estamos, em relacionado à criança e adolescente, nós estamos com as nossas portas abertas, né? A nossa sede aqui no, na região sul é Rua Tarobá, 177, ali no centro, nos fundos, assim, da Jauense, né? No fundo da Jauense, ao lado do Sismuf, estamos ali à disposição das 8 às 12 e das 14 às 18. Se você tiver alguma dúvida em relação à criança e adolescente, pode ir até o conselho que nós estaremos lá de portas abertas e atenderemos de coração quem for lá.